ouvir todo dia. Serviço à comunidade é a mais querida e ouvida da cidade. Ela é a tradição, a maior potência da região. Progresso AM, a nossa rádio. YH 607, 1140 kHz, ondas médias, Rádio Progresso de Russas, a voz do vale. Para cuidar da sua visão, você tem o oftalmologista Irã Monteiro, especialista em oftalmologia clínica, microcirurgia de catarata, tratamento clínico e cirúrgico do glaucoma, realiza exame de mapeamento de retina, paquimetria, biometria ultrassônica, refração computadorizada, biomicroscopia e outros. Atende na maternidade Divina Providência de Russas. Agende sua consulta ligando 3411-2774. 99928-2890, 99211-9966, 98801-5099. Atenção! O Varejão das Frutas agora é Varejão Produtos Naturais. Varejão Produtos Naturais, adequando-se melhor ainda aos hábitos da clientela que busca qualidade de vida. Os mais diversos produtos para atletas, com as melhores marcas em Diet e Light, para você que se importa com a sua saúde e o seu bem-estar. Não esqueça! Varejão das Frutas, agora é assim! Varejão Produtos Naturais, faz bem para o corpo, faz bem para a mente. Varejão Produtos Naturais. Travessa João Nogueira da Costa 47, ao lado do Banco do Brasil em Russas. Fone 3411-2690. Saiô Calçados tem as melhores opções em calçados da cidade. Adidas, Asics, Nike, Kenner, Havaianas e várias outras marcas. Saiô Calçados tem crediário próprio em 5 vezes sem juros ou 6 vezes no cartão de crédito. Saiô Calçados. Fica na Rua Padre Raul Vieira, 593, no centro de Russas. Fone 3411-2900. A cantoria e o repente fazendo mais feliz o seu final de tarde. Começa agora. Programa Canções Cantadas para Deus. Meu Deus não me deixa cair. Na apresentação, poeta Zé Rodrigues e poeta Vem Vem. Meu Deus não me deixa cair. Meu Deus não me deixa cair. Se foi pela noite que chegou. Obrigado a você, ouvinte amigo, que mais uma vez aqui estamos nós. E você, meu amigo, você, minha amiga aí do outro lado, a partir de agora, estão sendo nosso convidado especial. 30 anos de embolado e eu bati no meu pandeiro. Hoje abracei a viola no Nordeste brasileiro, para louvar meu Jesus e cantar com meu companheiro. Percorri o mundo inteiro e cantei. cantando em minha sonora, falando de frente erguida e jogando conversa fora. Canção cantada pra Deus, o que eu tô fazendo agora? Repentista não decora por ser ele inteligente. E o meu irmão Bruninho, um cidadão competente, que tá na mesa de som e manda retorno pra gente. Hoje é muito diferente, eu sou alto e renomado, cantando em meu instrumento e numa cadeira sentado. E a diferença tá grande do que eu fui no passado. A Deus eu dou obrigado por ter feito repentista. Você da mesma maneira faz seu papel de artista. Eu peço a Deus que abençoe esse nosso controlista. Com Deus eu tenho mais prazer, quem tá dizendo é vem, vem. No mundo eu não tinha nada, como hoje em dia não tem, mas me sinto mais feliz com o nosso Deus de Belém. Hoje na vida eu tudo tenho, tenho força na garganta, tenho a família criada e que eu considero santa. Lá em casa nunca falta em merenda e almoço e janta. Talento em minha garganta só Jesus Cristo me deu, pra eu soltar a santa voz e adorar o grande Deus meu. Que eu estando do lado dele, o mal nunca me venceu. O meu nome não cresceu, mas tem gosto de exercer. Passei por vários perigos, já pude sobreviver, já que Deus me fez poeta e vou cantar até morrer. Esse é o meu prazer, a escola camarada, de seguir com meu Jesus na história abençoada. Que o homem que não tem Deus na vida não está com nada. Verdade, meu filho, são 6 horas e 14 minutos. Esse é o programa Canções Cantadas para Deus. Você que está sintonizando, eu agradeço de coração. Muito boa noite a todos vocês e que Deus o abençoe. E muito obrigado por nos assistir. Agradecemos a vocês pelo carinho, pela companhia. Que Deus possa a todos vocês dar uma belíssima noite de paz e tranquilidade. Até amanhã, no mesmo horário, se Deus quiser. YH 607, 1140 kHz, ondas médias, Rádio Progresso de Russas, a voz do vale. Dentro de 5 segundos, de olho na cidade, jornalismo sério. Comunicando. Ricardo Torres. Olá você, muito boa tarde, senhoras e senhores. Começa agora o seu De Olho na Cidade, em sua segunda edição, aqui pela sua rádio programa.